Que a vida é uma só, só, só por hoje. Valorize o que tem, o que é ouro e prata, mano. Quando não só está no pescoço dos outros. Louco esse mundo que vende o que não convém. Valores por nomes como quem são os espertos desse jogo. Poderia ter, poderia ser, queria comprar. E algumas coisas nunca mudam. Seja exemplo nisso. Hora de fazer, de comparecer, não de reclamar. Que a vida é uma só nessa porra. Tente honrar seus compromissos. Do meu lado só os irmãos, do outro lado uns vacilão. Tá bom pra mim, só não tentem nos atrasar. Sigo na minha função, Deus que tá na contenção. Bom motivo pra eu não parar. E a verdade não mata. Saibas que tu é os lugares que frequentem. Os melhores sempre vai voltar se já esteve lá. Carregue no pensamento. Quem conhece sabe o quanto veneno ensina. Portas não se abrem, revolta fácil contamina. E do amanhã o que será? Daqui eu torço pros meus manos, faço bom plano. Correr só corro pelo bem. E amanhã como será? Só sei que quem é tá trampando e tá conquistando. Quem fecha sabe com quem. Não me cansa correr, me cansa esperar. Não pensei que seria fácil, mas é mais difícil do que minha mente pôde imaginar. Não me cansa correr, me cansa esperar. Pra aprender só sentindo na pele. Quem conheceu lembra esse vale o que come nunca vai esquecer. Não me cansa correr, me cansa esperar. Não sei de onde brota a ganância que é tanto. E a gente se esquece de fato o valor disso aqui. Não me cansa correr, me cansa esperar. Me cansa esperar. Me cansa esperar. Me vejo perto, um passo em falso. Traz de volta o que eu não queria e me obriga um recomeço. Não sei quando vai parar. No mesmo instante que souber, vou acreditar que o que componho não tem preço. Isso me faz lembrar vários pinhos. Ser respeitado em todo canto só por saber ter respeito. Lembra a nossa satisfação que era gritar rap e bater no peito. Uma pena que o tempo passou. Eu sei o quanto se lamenta dos que se liga quem virou. É hora de puxar na sua memória porque hoje é consequência. E algo se aprende com os erros passados, é claro. Pelo menos a da sequência. Meu plano de carreira no futuro tá tranquilo. Dá condição pro meu filho bem mais que sobrevivência, porra. E nada me afasta do sonho de ver minha criança sorrir. Pode ser de joelhos, eu subo os degraus que esse mundo quiser. Já cantei pro lazer, meu lazer não é cantar, não canto pra subir. Só pra quem quis ouvir isso que vou deixar onde eu estiver. Não me cansa correr, me cansa esperar. Não pensei que seria fácil, mas é mais difícil do que minha mente pôde imaginar. Não me cansa correr, me cansa esperar. Pra aprender só sentindo na pele. Quem conheceu lembra esse vale o que come nunca vai esquecer. Não me cansa correr, me cansa esperar. Não sei de onde brota a ganância que é tanto. E a gente se esquece de fato o valor disso aqui. Não me cansa correr, me cansa esperar. Me cansa esperar. Me cansa esperar.